história, que acompanharam muitas gerações de jornalistas e da forma como se fazia a comunicação. Quando recebeu este convite, que mensagem é que pretendeu transmitir? Eu confesso, quando recebi este convite, até fiquei um pouco assustada e duvidei por momentos da minha capacidade para falar com estas pessoas, porque eu estou mais habituada a falar com o público mais jovem, eu vou mais às escolas e a universidades, no sentido de motivação. E por isso, quando percebi que era um público sénior, pensei, o que é que das minhas partilhas pode ser uma mais-valia para estas pessoas, que já sabem tudo? Tenho muito mais eu a aprender com eles do que eles comigo, do que é que eu vou falar? E depois pensei, estas pessoas já assistiram a tanto que eu não assisti, não é? Sabem falar muito mais da evolução do jornalismo, da comunicação e da informação do que eu própria sei. Eu só sei sobre os últimos 20 anos, eles sabem sobre os últimos 40 ou 50. E nesse aspecto fiquei assim um bocadinho assustada, mas depois pensei, eu acho que isto acaba por ser um exercício de reflexão, e aconteceu exatamente aquilo que eu queria que acontecesse. Foi uma sessão muito interativa, muito participativa e muito refletiva. Eu acho que foi o melhor que podia acontecer, acabou por correr muito bem. Portanto, eu só trazia mesmo a introdução preparada, como vocês perceberam, lancei o assunto e de repente transformou-se numa conversa em que eu acho que toda a gente acabou por sair a ganhar. E neste caso, sendo assim, o que é que leva? Bom, o que é que eu levo? Mais do que o que trouxe. Porque, olha, já aprendi aqui uma coisa, quem é o santo padroeiro dos jornalistas, que não sabia. Depois, acho que as perguntas que aqui foram feitas reforçam ainda mais aquelas questões que eu todos os dias faço a mim própria e que muitas vezes me criam dilemas na minha vida profissional. Os atropelos deontológicos, o poder da informação, em que lugar está esse poder, de que forma é que ele pode ser trabalhado no sentido de ser um privilégio e não um perigo. Fontes seguras de informação, quer dizer, houve tantas questões aqui levantadas, tantas mesmo, a questão da publicidade, tantas questões aqui levantadas, e todas tão interessantes que é inevitável que eu vá agora para o Porto Canal a pensar nisto tudo. Por isso, isso foi o que eu ganhei. Eu aqui desenvolvi ainda mais o meu espírito crítico e o meu poder de reflexão sobre este tema. Falou há pouco na aposta da delegação de Aveiro, porque essa Sim. aposta? Porque o Porto Canal começou por ser assumidamente um canal regional, centrado na zona norte do país, mas com o tempo aquilo que nós queremos ser é um canal feito efetivamente no norte, mas para todo o país e de todo o país. Nós queremos lutar contra o centralismo, contra tudo estar sediado em Lisboa. É um trabalho difícil, moroso, mas estamos a conseguir fazê-lo. Já temos 7 delegações no norte do país, uma delas 6 no norte, uma delas já no centro, em Viseu, e queremos cada vez mais apostar noutras zonas do país. Portanto, vamos com calma, agora centro e depois sul, e esse é o nosso objetivo. Queremos que seja um canal do país, mas feito fora de Lisboa. Porto em si, região, cidade, já está esgotada a comunicação aí? Não, de todo. Continuamos a apostar, só que essa área é a área que nós já cobrimos bastante bem, portanto já temos o território do norte muito bem coberto. E agora temos uma missão que queremos continuar a levar a cabo e por isso temos que apostar noutras zonas do país. Nós temos uma delegação em Lisboa, mas é um só jornalista que vai ter que ser reforçada, porque efetivamente acontece muita coisa em Lisboa, mas também queremos cobrir outras zonas do país e, portanto, o centro é agora a nossa prioridade, mas chegaremos ao Alentejo e ao Algarve seguramente. O Porto vai ser a capital da comunicação? Eu espero que sim. Eu acho que o paradigma da televisão está a mudar e acho que os canais generalistas tendem a acabar. A forma como as pessoas estão a consumir televisão está a mudar significativamente e acho que a aposta de futuro vai ser os canais por cabo e as pessoas vão escolher o que querem ver, e o Porto Canal está a crescer nas audiências fruto disso mesmo, porque as pessoas já perceberam que é um canal que luta contra o centralismo e acho que todo o poder do Porto Canal tem a ver precisamente com isso. É mais do que bairrismo. Eu acho que isto é mais do que bairrismo, porque às vezes bairrismo é um bocado birrice, né? É a pessoa, o meu é bom porque é bom, porque é do Porto então é bom. Não, é mais do que isso. É mostrarmos que há coisas que acontecem fora de Lisboa que são notícia e que são importantes e que o fim das obras no Saldanha pode ser importante para os lisboetas e o fim das obras na Constituição pode ser importante para os portuenses e que o fim das obras numa rua importante de Viseu é importante para quem lá vive. E, portanto, é mais do que bairrismo, é a importância do ao fim da rua e não só na capital. falou na paixão, ainda há algum sonho? Eu nunca vivi com grandes sonhos relacionados com a profissão. Tudo o que me foi acontecendo. Não porque eu tivesse algum dia sonhado chegar onde estou ou onde cheguei. E por isso não tenho sonhos relacionados com a profissão. Tenho sonhos relacionados com a família. Dia-a-dia. É. Claro que faço projetos de futuro, mas os projetos não têm a ver com sonhos. Têm a ver com compromissos, com metas, com objetivos. Não propriamente, não tenho aquela perspectiva americana de onde é que eu estarei daqui a 10 anos. Não é isso. É o que é que eu quero fazer nos próximos tempos. É mais isso. E é mais com um sentimento de missão e menos com um sentimento de realização pessoal.